Cheiro 14, página 118. Nick Dan, desaparecida há 2 dias. Acordei no sofá-cama da suíte dos Elliots, exausto. Tinham insistido para que passasse lá à noite. Ainda não estava autorizado a entrar livremente em minha casa. Insistido com a mesma urgência que tinham aplicado outrora a sacar o cheque ao jantar. Hospitalidade transformada em força feroz da natureza. Tens de nos deixar fazer isto por ti. Por isso foi o que fiz. Passei a noite a ouvi-los ressonar através da porta do quarto, um de forma regular e profunda, o ronco ruidoso e cadenciado do linhador, o outro de forma arquejante e arrítmica, como se estivesse a sonhar que se estava a afogar. Eu conseguia sempre desligar-me, como se fosse uma luz. Vou dormir, dizia eu, com as mãos em posição de prece contra a face. Zzz, o sono profundo de uma criança a tomar Nyquil. Enquanto a minha mulher, que sofria de insónias, dava voltas na cama ao meu lado. Contudo, na noite anterior, tinha-me sentido como Amy, com o cérebro ainda a funcionar e o corpo no limite. Na maior parte das vezes, eu era um homem que se sentia literalmente confortável na sua pele. Eu e Amy sentávamos-nos no sofá para ver televisão e eu transformava-me em cera derretida, enquanto a minha mulher se contorcia e mudava constantemente de posição junto de mim. Uma vez perguntei-lhe se ela não teria a síndrome das pernas inquietas. Andava a passar um anúncio sobre essa doença e os rostos dos atores apareciam enrugados de aflição enquanto abanavam as barrigas das pernas e esfregavam as coxas. E Amy disse: "Eu tenho a síndrome de tudo inquieto." Vi o teto do quarto de hotel ficar cinzento, depois rosa, amarelo e finalmente levantei-me para ver o sol fazer-se anunciar, mesmo à minha frente, do outro lado do rio, numa espécie de inquisição solar. Nessa altura vieram-me à cabeça os nomes: Bing, Hillary, Handy. Que nome mais adorável para ser acusada de atos tão perturbadores! Desi Collins, um ex-obsessivo que vivia a uma hora de distância. Tinha-os reclamado tarefa minha. Estamos numa era do faça você mesmo, cuidados de saúde, bens imobiliários, investigação policial. Vão à internet e descubram na primeira pessoa porque é que toda a gente está com trabalho a mais e pessoal a menos. Eu era jornalista. Passei mais de 10 anos a entrevistar pessoas como forma de vida e a fazer com que elas se revelassem. Estava à altura da tarefa. E Mary Beth e Rand também eram dessa opinião. Estava grato por me terem dito que continuavam a confiar em mim, o marido, sob uma leve nuvem de suspeita. Ou estarei a enganar-me quando uso a palavra leve? O Days Inn tinha doado um salão de baile pouco usado para servir de quartel-general ao movimento Encontrem Amy Dunn. Era impróprio, um lugar de manchas, castanhas e cheiros entranhados. Mas assim que amanheceu, Mary Beth tratou de o deixar à altura, aspirando, desinfetando, dispondo placares informativos e um centro de atendimento telefónico, pendurando uma grande fotografia do rosto de Amy na parede. O póster, com o olhar sereno e confiante de Amy, aqueles olhos que nos seguiam, parecia tirado de uma campanha presidencial. Na verdade, quando Mary Beth terminou, todo o salão ressumava eficiência. A esperança insistente de um político em tremenda desvantagem, com uma série de fiéis apoiantes que se recusavam a desistir. Bowney chegou logo depois das 10, a falar ao telemóvel. Deu-me uma palmadinha no ombro e começou a mexer numa impressora. Os voluntários chegaram em grupos. Gou e meia dúzia de amigas da nossa falecida mãe. 5 mulheres, de 40 e tal anos, todas vestindo corsários, como se fossem ensaiar um espetáculo de dança. 2 delas, esbeltas, louras e bronzeadas, a disputar o comando. E as outras, alegremente relegadas para a segunda fila. Um grupo de velhotas, barulhentas, de cabelo branco, que se atropelavam umas às outras a falar, algumas a enviar mensagens no telemóvel. O tipo de gente idosa que tem uma energia desconcertante, tanto vigor juvenil que ficamos a pensar se estarão a querer esfregá-lo na nossa cara. Só apareceu um homem, um tipo bem parecido, mais ou menos da minha idade, bem vestido, sozinho, sem perceber que a sua presença podia exigir alguma explicação. Observei o tipo solitário, enquanto ele rondava os bolos e pastéis e lançava olhares furtivos para o póster de Amy. Bonnie acabou de instalar a impressora, agarrou num queque que parecia ser integral e veio para o pé de mim. Vocês vigiam todas as pessoas que se oferecem como voluntárias? Perguntei. Isto é, para o caso de ser alguém... Alguém que se mostre interessado ao ponto de parecer suspeito? Com certeza. Partiu as pontinhas do queque e atirou-as para dentro da boca. Baixou a voz. Mas para dizer a verdade, os assassinos em série veem os mesmos programas de televisão que nós. Eles sabem que nós sabemos que eles gostam de estar envolvidos na investigação. Sim, é isso, assinou ela. Portanto, tenham mais cuidado com essas coisas agora. Mas sim, passamos a pente fino todos os esquisitoides para garantir que não passam disso mesmo. Ergui uma sobrancelha. Por exemplo, eu e o Gilpin fomos os detetives principais no caso de Kyla Holman, aqui há uns anos. Kyla Holman? Abanei a cabeça, não fez soar nenhuma campainha. Seja como for, há sempre umas quantas pessoas mórbidas que se sentem atraídas por coisas como esta. E tenha cuidado com aquelas duas. Bonnie apontou na direção das duas quarentonas bonitas. Porque têm todo tipo disso. De se mostrarem demasiado interessadas em consolar o marido preocupado. Oh, vá lá. Ficaria surpreendido. Um homem bem parecido como o senhor? Acontece. Nessa precisa altura, a mais loura e bronzeada olhou para nós, estabeleceu contacto visual e brindou-me com um sorriso imensamente afável e tímido. Depois baixou a cabeça, como uma gata, à espera de ser afagada. Mas ela vai esforçar-se. Vai ser a senhorita envolvida, disse Bonnie. Isso é bom. Como é que acabou o caso de Kyla Holman? Perguntei. Ela abanou a cabeça. Não. Inscreveram-se mais 4 mulheres, que passaram um frasco de protetor solar de umas para as outras, aplicando-o generosamente nos braços e ombros nus e no nariz. O salão cheirava a coco. A propósito, Nick, disse Bonnie, lembra-se quando lhe perguntei se Amy tinha aqui amigos? Então e Noelle Hawthorne? Não mencionou o nome dela. Ela deixou-nos duas mensagens. Olhei-a com ar de quem não estava a perceber. Noelle, que mora no vosso complexo? Mãe dos trigêmeos? Não, elas não são amigas. Ah, isso é curioso. Ela está convencida que sim. Isso acontece muito com Amy, disse eu. Fala com as pessoas uma vez e elas parecem umas lapas. Até faz impressão. Os pais dela disseram a mesma coisa. Ainda pensei em inquirir diretamente Bonnie sobre Hillary Handy e Desi Collins. Depois decidi não o fazer. Ficaria mais bem visto se fosse eu a tratar das coisas. Queria que Rand e Mary Beth me vissem em modo de herói em ação. Não conseguia esquecer o olhar que Mary Beth me lançara. Decididamente, a polícia parece pensar que está perto de casa. As pessoas pensam que a conhecem, porque foram lendo os livros à medida que cresciam, disse eu. Percebo isso, disse Bonnie, acenando com a cabeça. As pessoas querem acreditar que conhecem outras pessoas. Os pais querem acreditar que conhecem os filhos. As mulheres querem acreditar que conhecem os maridos. Passou mais uma hora e o centro de voluntários começou a parecer um piquenique de família. Algumas das minhas antigas namoradas passaram por lá para me cumprimentarem e para me apresentarem os filhos. Vicky, uma das melhores amigas da minha mãe, apareceu com 3 das suas netas, pré-adolescentes envergonhadas, todas vestidas de cor-de-rosa. netos. A minha mãe tinha falado muito sobre netos, como se não houvesse dúvidas de que isso ia acontecer. Sempre que comprava uma peça de mobiliário nova, explicava que preferia aquele estilo em particular, porque era funcional para quando tivesse netos. Queria viver até conseguir ver nascer alguns netos. Todas as suas amigas tinham netos de sobra. Uma vez eu e Amy convidámos a minha mãe e Gau para jantar, para assinalar a melhor semana de sempre do bar. Eu anunciara que tínhamos razões para comemorar e a minha mãe saltou da cadeira, desatou a chorar e abraçou Amy, que também começou a chorar, murmurando sob o amplexo sufocante da minha mãe. Ele está a falar do bar, está apenas a falar do bar. E a seguir a minha mãe esforçou-se imenso por fingir que estava igualmente excitada com isso. Há muito tempo para bebés, dissera na sua voz mais consoladora. Uma voz que fez com que Amy começasse outra vez a chorar. O que era estranho, uma vez que Amy tinha decidido que não queria filhos. E reiterar esse facto por várias vezes. Mas as lágrimas deram-me uma perversa réstia de esperança de que talvez tivesse mudado de ideias. Porque, na verdade, não havia assim tanto tempo. Amy tinha 37 anos quando nos mudámos para Cartago. Faria 39 em outubro. E depois pensei, vamos ter de fazer uma festa de aniversário a fingir, ou coisa do género, se isto continuar na mesma. Temos de assinalá-lo de alguma forma. Fazer uma cerimónia qualquer para os voluntários, para os meios de comunicação. Algo para voltar a despertar a atenção. Vou ter de fingir que tenho esperança. O regresso do filho pródigo, disse uma voz nasalada. E eu virei-me para ver um homem escanzelado junto de mim, com uma t-shirt apertada, a cofiar um bigode de pontas reviradas. O meu velho amigo, Stacks Buckley, que ganhara o hábito de me chamar filho pródigo, apesar de não saber pronunciar a palavra nem o seu significado. Presumo que a usasse como sinónimo chique para estúpido. Stacks Buckley parecia o nome de um jogador de beisebol. E era isso que Stacks pensava ser. Só que nunca tivera o talento necessário, apenas o firme anseio. Em miúdo era o melhor da cidade. Mas não foi o suficiente. Teve o choque da sua vida na universidade, quando foi excluído da equipa. E depois disso tudo lhe correu mal. Agora fumava charros, fazia uns pescates e tinha modos bruscos. Tinha passado pelo bar umas quantas vezes para tentar arranjar trabalho, mas abanava a cabeça diante de cada tarefa de porcaria que lhe oferecia, mordendo o interior da bochecha, aborrecido. Vá lá, meu, o que é que tens mais? Tens de ter outra coisa qualquer. Stacks, disse, em jeito de saudação, à espera, para ver se ele estava de bom humor. Ouvi dizer que a polícia só anda a fazer porcaria, disse ele, enfiando as mãos nas axilas. Ainda é cedo para dizer isso. Vá lá, meu, estás a falar destas buscas de treta? Esforçaram-se mais quando foi para encontrar o cão do presidente da Câmara. O rosto de Stack estava queimado pelo sol. Senti o calor que emanava dele quando se aproximou de mim, brindando-me com um bafo de listerine e tabaco de mascar. Por que é que não prenderam uma única pessoa? Nem uma única pessoa. Então e os rapazes do livro azul? Foi isso que eu perguntei à senhora detetive. Então e os rapazes do livro azul? Ela nem sequer me respondeu. Quem são os rapazes do livro azul? Um gangue? São aqueles tipos todos que foram despedidos da fábrica do Livro Azul no inverno passado. Sem indemnização, sem nada. Estás a ver alguns desses sem abrigo que vagueiam pela cidade em bando, com ar de quem está muito, mas mesmo muito chateado? Provavelmente são rapazes do Livro Azul. Continuo sem perceber. Fábrica do Livro Azul? Tu sabes a gráfica do River Valley, na ponta da cidade. Eram eles que faziam aqueles livros azuis que vocês usavam para os ensaios e porcarias dessas na universidade? Ah, não sabia. Agora as universidades usam computadores e coisas dessas. Por isso, zás. Adeusinho, rapazes do livro azul. Meu Deus, a cidade inteira está a fechar portas, murmurei. Os rapazes do livro azul metem-se nos copos, drogam-se, incomodam as pessoas. Quer dizer, já o faziam antes, mas tinham sempre de parar para voltar ao trabalho na segunda-feira. Agora andam por aí, à solta. Stagg sorriu, mostrando-me os seus dentes falhados. Tinham salpicos de tinta no cabelo. Pintar casas era o seu trabalho de verão, desde o liceu. Sou especialista em trabalhos de decoração, dizia ele, e ficava à espera que percebêssemos a piada. Se não nos ríssemos, ele explicava. Então, a polícia já foi ao centro comercial? Perguntou Stacks. Esbocei um encolher de ombros confuso. Porra, meu, não costumavas ser repórter? Stacks parecia sempre zangado em relação à minha anterior profissão. Como se fosse uma mentira que tinha durado demasiado tempo. Os rapazes do Livro Azul arranjaram uma bela cidadezinha no centro comercial. Ocupação ilegal. Tráfico de droga. A polícia corre com eles de vez em quando, mas estão sempre de volta no dia seguinte. De qualquer forma, foi isso que eu disse à senhora detetive. Façam buscas na porcaria do centro comercial. Porque houve uns quantos que violaram lá uma rapariga há cerca de um mês. Quer dizer, com um bando de homens furiosos juntos, as coisas ficam feias para uma mulher que dê de caras com eles. Ao seguir de carro para a área que ia ser alvo de buscas nessa tarde, telefonei a Bonnie e comecei a falar assim que ela atendeu. Porquê que não estão a revistar o centro comercial? O centro comercial vai ser revistado, Nick. Temos polícias a dirigirem-se para lá, neste preciso momento. Ah, está bem. É porque um amigo meu, Stacks, eu sei, já o conheço. Ele falou-me de todos os rapazes do livro azul, eu sei. Confia em nós, Nick. Registámos tudo isso. Queremos tanto encontrar Amy quanto o Nick. Está bem, obrigado. A minha sensação de ultraje esmoreceu. Engoli o copo de café gigante e conduzi até à área que me tinha sido atribuída. Naquela tarde iam ser feitas buscas em três locais. A doca de Gully, agora conhecida como o lugar onde Nick passou a manhã de sem que ninguém o visse. A floresta de Miller Creek, que dificilmente merecia esse nome. Conseguíamos ver restaurantes de fast food através da linha de árvores. E o Wolfie Park, um parque natural com trilhos para caminhadas e para andar a cavalo. Eu tinha sido destacado para o Wolfie Park. Quando cheguei, um agente local estava a falar com um grupo de cerca de 12 pessoas, todas com pernas grossas, dentro de calções apertados, óculos de sol, chapéus e óxido de zinco no nariz. Parecia o primeiro dia no acampamento. Estavam lá duas equipas de televisão diferentes para captar imagens, prestações locais. Era o fim de semana do 4 de julho. Amy seria comprimida entre histórias da feira estadual e concursos de churrasco. Havia um repórter, estagiário, que não parava de andar à minha volta, a crivar-me de perguntas sem sentido. E o meu corpo ficava imediatamente rígido, pouco humano, com a atenção requerida. E a minha expressão preocupada tinha um ar simulado. Pairava no ar o cheiro a estrume de cavalo. Os repórteres não tardaram a ir embora, para seguir os voluntários nos seus trilhos. Que tipo de jornalista encontra um marido suspeito, pronto a ser apanhado, e se vai embora? Um jornalista muito mal pago, que ficou para trás, depois de todos os jornalistas decentes terem sido despedidos. Um jovem polícia de uniforme disse-me para ficar mesmo ali, na entrada dos vários trilhos, perto de um placar informativo que tinha uma confusão de folhetos antigos, assim como um anúncio do desaparecimento de Amy, com a minha mulher a olhar-me de fotografia. Tinha estado por todo lado hoje, a seguir-me. O que é que posso fazer? Perguntei ao agente. Sinto-me um idiota aqui, preciso fazer qualquer coisa. Algures na floresta. Um cavalo gemeu lugubremente. Nós precisamos de si aqui, Nick. Seja apenas amável e encorajador, disse ele. E apontou para os termos cor de laranja que estavam ao pé de mim. Ofereça água. Limite-se a encaminhar as pessoas que aparecerem para junto de mim. Virou-se e dirigiu-se para os estábulos. Ocorreu-me que pudessem estar a barrar-me intencionalmente o acesso a uma eventual cena de crime. Não sabia muito bem o que é que isso significava. Enquanto ali estava, inutilmente, a fingir estar ocupado com o frigorífico, apareceu um SUV retardatário, de um vermelho brilhante como verniz para as unhas. De lá saíram as quarentonas do quartel-general. A mulher mais bonita, aquela que Boney identificara como minha admiradora, estava a segurar o cabelo num rabo de cavalo, para que uma das amigas lhe pudesse aplicar o repelente de insetos em spray na parte de trás do pescoço. A mulher agitou cuidadosamente as mãos para dispersar as emanações. Olhou-me de relance pelo canto do olho. Depois afastou-se das amigas, deixou o cabelo cair sobre os ombros e começou a andar em direção a mim, com aquele sorriso aflito e solidário no rosto, o sorriso do lamento imenso. Tinha uns enormes olhos castanhos de pônei e a sua camisa cor-de-rosa terminava um pouco acima de uns calções brancos, sandálias de salto alto, cabelo encaracolado, argolas de ouro. Isto, pensei, é como uma pessoa não se veste para uma busca. Por favor, não fale comigo, minha senhora. Olá, Nick. Sou Shona Kelly. Lamento imenso. Tinha uma voz desnecessariamente alta, parecida com um zurro, como um burro encantado e atraente. Estendeu a mão e eu senti um súbito alarme quando as amigas de Shona começaram a andar vagarosamente pelo trilho, lançando olhares para trás, como um grupo de rapariguinhas na nossa direção, o casal. Ofereci o que tinha. Os meus agradecimentos, a minha água, o meu embaraço reprimido. Shona não fez qualquer gesto para se ir embora, embora eu estivesse a olhar em frente para o trilho onde as suas amigas tinham desaparecido. Espero que tenha amigos e familiares a olhar por si durante tudo isto, Nick, disse ela, enxutando um moscardo. Os homens esquecem-se de tomar conta deles. Está a precisar de uma comidinha reconfortante. Temos comido, sobretudo carnes frias, sabe como é? Mais rápido e mais fácil. Ao fundo da garganta, ainda conseguia sentir o sabor do salame, cujos gases subiam do estômago. Tomei consciência de que não tinha voltado a escovar os dentes desde manhã. Oh, pobrezinho! Bem, não pode comer só carnes frias. Abanou a cabeça e as argolas de ouro brilharam à luz do sol. Precisa de manter as forças. Mas está com sorte, porque eu faço uma enchilada de frango. Sabe que mais? Vou fazê-la e deixá-la no centro de voluntários amanhã. Pode pô-la no micro-ondas sempre que quiser um jantar quente e saboroso. Está-me a parecer que é demasiado trabalho. A sério, nós estamos bem. A sério que estamos. Ainda vai ficar melhor depois de comer uma boa refeição, disse ela, dando-me umas palmadinhas no braço. Silêncio. Ela tentou outra abordagem. Só espero que não tenha nada a ver com o nosso problema dos sem-abrigo, disse ela. Juro que tenho apresentado queixa atrás de queixa. No mês passado, houve um que entrou no meu jardim. O meu sensor de movimento disparou, por isso espreitei lá para fora e ali estava ele, ajoelhado na terra a comer tomates, a trincá-los como se fossem maçãs, com o rosto e a camisa cobertos de sumo e sementes. Tentei assustá-lo, mas ele ainda comeu uns 20 antes de fugir. De qualquer forma, esses tipos do livro azul estão no limite. Não têm outras competências. Senti uma súbita afinidade pelo bando dos homens do livro azul. Imaginei-me a caminhar até ao seu acampamento, agitar uma bandeira branca. Sou vosso irmão. Também trabalhava com material impresso. Os computadores também me roubaram o trabalho. Não me diga que é demasiado novo para se lembrar dos livros azuis, Nick, estava Shona a dizer. E tocou-me com um dedo nas costelas, fazendo-me saltar mais do que devia. Sou tão velho que me tinha esquecido dos livros azuis, até me ter falado agora deles. Ela riu-se. Que idade tem? 31? 32? Experimente 34. Uma criança. O trio de velhotas enérgicas chegou precisamente nessa altura, caminhando na nossa direção. Uma de volta do telemóvel, todas elas vestindo saias às flores em tecido resistente, sapatos Keds e camisetas de golfe sem mangas que revelavam braços flácidos. Fizeram-me um aceno de cabeça respeitoso, depois lançaram um olhar reprovador quando viram Shona. Parecíamos um casal de anfitriões durante um churrasco no quintal. Parecíamos deslocados. Por favor, vai-te embora, Shona, pensei. Bem, de qualquer forma, os sem-abrigo podem ser muito agressivos e até ameaçadores com as mulheres, disse Shona. Eu falei nisso à Detetive Bonnet, mas fiquei com a sensação de que ela não gosta muito de mim. Por que diz isso? Eu já sabia o que é que ela ia dizer, a ladainha de todas as mulheres atraentes. As mulheres não gostam muito de mim, encolheu os ombros. É uma daquelas coisas. A Emitinha tem muitas amigas por aqui? Havia uma série de mulheres, amigas da minha mãe, amigas de Gou, que tinham convidado a Amy para clubes do livro, reuniões da Amway e noites de raparigas no Chili's. Como seria de esperar, Amy só tinha aceitado alguns dos convites, tendo comparecido e detestado. Pedimos um milhão de coisinhas fritas e bebemos cocktails feitos de gelado. Shona estava a observar-me, querendo saber coisas sobre Amy, querendo fazer parte do mesmo grupo que a minha mulher, que a detestaria. Creio que ela é capaz de ter o mesmo problema, disse eu, articulando bem as palavras. Ela sorriu. Vai-te embora, Shona. É difícil chegar a uma cidade nova, disse ela. Quanto mais velhos ficamos, mais difícil é fazer amigos. Ela é da sua idade? 38. Põe-te a andar, caraças. Homem inteligente, gosta delas mais velhas. A rir, tirou um telemóvel da sua enorme mala amarelo-esverdeado. Chega aqui, disse ela, e pôs um braço à minha volta. Faça um sorriso digno de uma enchilada de frango. Apeteceu-me bater-lhe naquele instante, castigar a sua inconsciência, a sua garridice, a tentar alimentar o ego à custa do marido de uma mulher desaparecida. Engoli a minha raiva. Tentei fazer inversão de marcha. Tentei compensar em excesso e ser simpático. Por isso sorri como um robô quando ela encostou o rosto à minha face e tirou uma fotografia com o telefone, com o clique de máquina fotográfica falsa, a despertar-me. Ela virou o telemóvel e eu vi os nossos dois rostos bronzeados, encostados, a sorrir, como se estivéssemos num encontro romântico, num jogo de beisebol. Ao olhar para o meu sorriso untuoso e para os olhos semicerrados, pensei, eu ia detestar este tipo.